Recordar é viver. Pois, recordar é viver. E no canal 2 da Rádio Antena Web levamos esta frase muito em conta. É por isso que todos os domingos às 15 horas lhe trazemos To Replay, um espaço radiofónico dedicado a trazer emissões de programas que já passaram precisamente no canal 2 e que têm 2 horas de duração. Não perca então, aos domingos, momentos mágicos para recordar e reviver no canal 2 da Antena Web, em To Replay, a partir das 15 horas. Conta-me uma história. Nem sempre esta frase é dita pelos mais pequenos. Às vezes, são até os mais adultos que precisam que lhes contem uma história. No canal 2, temos histórias para todas as idades e géneros de pessoa. Aceite o nosso desafio e junte-se ao nosso espaço radiofónico, que vai para o ar aos sábados no canal 2, entre as 8 e as 8:30 da noite. Conta-me uma história. O programa onde os livros têm a palavra. Todos os sábados, no canal 2, às 8 da noite. De terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, che sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci il pensiero alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va, blu al di là se ne va. Che se ne va. Dove gli pare. Ma dove non sa. Sa. Noi prigionieri di queste grandi città. Viviamo sempre di oggi e di ieri. Inchiodati dalla. Am I unwise to and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love? Run to me wherever you're lonely. Run to me if you need a shoulder. Now and then you'll need someone bolder. So darling, you run to me. And when you're out in the cold, no one beside you and no one to hold. Am I unwise? We say when we're together, together. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring for two. It's never ending, you and I, with nowhere else to go. We never say goodbye. We only say hello. And when our life on earth is through, we meet in heaven, me and you. We'll be together forever. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring for two. And when our life on earth is through, we'll meet in heaven, me and you. We'll be together forever. We could go dancing on a star. Fique em sintonia com o canal 2. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. Sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Mais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi. Quitter la terre, j'ai trouvé mon étoile. to be everything.